Você sabe como eu gosto do teu jeito, mas não aprendi a ser feliz com os teus defeitos. Sempre tive que fazer o que você queria. Já pensei até deixar você, quem sabe um dia. Se eu falo sério, você vem com brincadeiras. Se eu brinco, você quer mudar minhas maneiras. Os castelos que você me faz são de areia. De promessa é bom você saber, eu amo cheia. Mas eu não vivo sem você, vivo pra você. E eu não posso impedir meu coração de te querer. Mas eu não vivo sem você, vivo pra você. Se te amar te trair só pra tentar te esquecer, eu queria tanto descobrir como deixar de te querer. Mas eu não vivo sem você, vivo pra você. E eu não posso impedir meu coração de te querer. Mas eu não vivo sem você, vivo pra você. Se te amar faz bem pra mim, pra que tentar te entender? Tudo que eu quero com você. Brincadeiras. Se eu brinco, você quer mudar